brabo, véi. Agora ninguém me segura, sou sujeito, moleque doido. Mantenho minha postura, mexeram com o cara errado. Vagabundo que se foda, agora vou tocar fogo nessa porra toda. Criada no meio do nada, capital dos brasileiros. Patrimônio cultural virou um pardieiro. O sonho de Dom Bosco tornou-se pesadelo. Se JK fosse vivo, entrava em desespero. Somos motivo de piada em território nacional. Notícia principal em qualquer telejornal. O povo na satélite sobrevive com migalha. Desinformados ainda votam nos canalhas. Espaços culturais são reduzidos a pó. Gran Circular foi pro chão, foi de dar dó. Quarentão virou restaurante de um real, é mal. Dizem que é pra reduzir a fome, os caras não valem o que comem. Pois nem só de pão vive o homem. Desvio de verbas da saúde e da educação. Contas bancárias lotadas, esse é o show do milhão. Grilagem de terras, crimes eleitorais. Quem explora os pobres não é Cristo, é Satanás. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus, duvido. A maioria absolveu Barrabás e condenou o Cristo. Descendente de zumbi, mas um guerreiro do povo. Vou acabar com essa porra, eu vou botar fogo. Fogo, fogo, fogo. Queima no inferno, vagabundo, queima. Eu sou o incendiário do sistema, queima. Queima no inferno, vagabundo, queima. Dente por dente, olho por olho. Queima no inferno, vagabundo, queima. Eu sou o incendiário do sistema, queima. Queima no inferno, vagabundo, queima. Dente por dente, olho por olho. Pão e leite, cesta básica, botijão de gás. Remédio, escola, emprego, que é bom não tem mais. Parte da Câmara Legislativa virou balcão de negócios. Pegue 1 milhão de dólares pra avalizar seus sócios. É, meu véi, esse é o retrato da capital. Coronel e sua turma censuraram até o jornal. A que ponto chegamos? Pior que o Brasil colônia. Uma raça de safados fazendo do DF uma zona. Uma senhora chamada de puta e apoia o professor na campanha. Tipo mulher de malandro, gosta quando apanha. Farinha do mesmo saco, porcos do mesmo chiqueiro. Invadiram até as terras do exército brasileiro. Até os cemitérios estão na mão de amigos. Se viver tá difícil, ser enterrado é impossível. A não ser que pague o enterro em várias prestações. E quem fica que sofre na mão dos ladrões. É incrível, véi, como essa raça procria. Racismo, roubalheira, é só patifaria. Cada hora aparece mais um, é vagabundo de morte. Dá vontade de jogar de cima da terceira ponte. Eu nasci aqui, véi, não vou me conformar. Volte pras suas terras, aqui não é seu lugar. Sou mais um filho do DF, criado cerrado. Vão se candidatar na casa do caralho. Transformaram meu povo em mendigos, escravos mentais. A ira se apossou de mim, eu não aguento mais. Brasília, DF, Nova Babilônia, mistura de Sodoma e Gomorra. Já era, eu vou tocar fogo nessa porra. Queima no inferno, vagabundo, queima. Eu sou o incendiário do sistema, queima. Queima no inferno, vagabundo, queima. Dente por dente, olho por olho. Queima no inferno, vagabundo, queima. Eu sou o incendiário do sistema, queima. Queima no inferno, vagabundo, queima. Dente por dente, olho por olho. Cadê o meu isqueiro doido? Vou acender o pavio. Abutres tomaram a capital do Brasil. Pra roubar o que é nosso, eles nunca têm preguiça. Na eleição nos rodeiam tipo urubu na carniça. Instituíram a pena de morte, até os boys estão se achando. Que mais se ouve no DF é: sabe com quem cê tá falando? Brasília, capital da impunidade, os putos acham lindo. Filhinho de papai tocando fogo em índio. Espancam até a morte, botam bomba em pousada. Viajam pra Bahia, matam garçom a cadeiradas. Aí, lembra até hoje, eu não esqueço a cena. Uma juíza dando a sentença dos boys e chorando de pena. Desempenho digno de Oscar, quem não viu perdeu. Queria ver se fosse um negro pobre, filho de mãe solteira como eu. Com certeza tava na papuda, largado no buraco infeliz. Ou então comendo capim pela raiz. O povo tratado como leproso, mantido à distância. Eles tocam a marcha fúnebre, é só a gente que dança. Distrito Federal não tem o povo todo enfermo. Talvez isso tudo mudasse se aqui houvesse governo. Eu não aguento mais ser descartado como lixo. Vou esquecer que sou homem, eu vou virar bicho. Virou maníaco do verso, eu quero incendiar. O coronel e sua gangue, deixa queimar. Transformaram a capital no inferno e eu não vou ter pena. Queima, vagabundo, queima! Queima no inferno, vagabundo, queima. Eu sou o incendiário do sistema, queima. Queima no inferno, vagabundo, queima. Dente por dente, olho por olho. Queima no inferno, vagabundo, queima. Eu sou o incendiário do sistema, queima. Queima no inferno, vagabundo, queima. Dente por dente, olho por olho. Eu sou o incendiário do sistema. Eu sou o incendiário do sistema. Eu sou o incendiário do sistema.